Te explicar, nem tudo que cê vê não passa de uma mentira. Foda-se, eu vou falar, eu não aceito mais pagar o preço dessa covardia. Deixa eu tentar te explicar, nem tudo que cê vê não passa de uma mentira. Foda-se, eu vou falar, eu não aceito mais pagar o preço dessa covardia. Porque toda essa covardia comigo, moleque bom, ajuda o que é preciso. Tô trabalhando e sustento meu vício, deixa o meu cavalo andar. Não vou parar, vou prosperar, vou avançar, foi pra sempre continuar. Olha o que eu me tornei, cê precisa de vocês. A mente é de o sábio, a coroa é de ele. Tudo que eu quero eu tenho, mas é disso que eu preciso. A saúde dos meus pais, felicidade dos meus filhos. O que é meu, o que é seu, eu agradeço todo dia por tudo que Deus me deu. Não venha só comigo, seu otário fodido. Agiu na emoção e se iludiu por meu sorriso. Deixa eu tentar te explicar, nem tudo que cê vê não passa de uma mentira. Foda-se, eu vou falar, eu não aceito mais pagar o preço dessa covardia. Deixa eu tentar te explicar, nem tudo que cê vê não passa de uma mentira. Foda-se, eu vou falar, eu não aceito mais pagar o preço dessa covardia. Porque toda essa covardia comigo, moleque bom, ajuda o que é preciso. Tô trabalhando e sustento meu vício, deixa o meu cavalo andar. Não vou parar, vou prosperar, vou avançar, hoje pra sempre continuar.